Salve, quebrada! Eu sou o Danilo Heitor, sou professor de geografia e tenho a honra de apresentar aqui o primeiro episódio do Enredando Quebradas, podcast da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio. Quem tá aqui comigo para apresentar também esse primeiro episódio é a Lorena Galati. Olá, meu nome é Lorena Galati, sou educadora musical e junto ao Danilo faço parte da equipe de comunicação da rede. Para inaugurar esse espaço, que vai servir também como mais um canal de divulgação do trabalho da rede, a gente está aqui hoje com a pesquisadora do Instituto Saúde e do CLACSO, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, participante da Rede Internacional de Estudos sobre o Juvenicídio e articuladora da região oeste da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, Marisa Pfefferman. Tudo bem contigo, Marisa? Oi, tudo, gente. É um prazer, na verdade, a gente está inaugurando essa possibilidade de interlocução, essa possibilidade de mostrar um pouco o nosso trabalho, essa construção que está sendo realizada há mais de 4 anos. O Enredando Quebradas de hoje tem 2 partes. Uma sobre a rede e a outra com uma pessoa entrevistada. E para começar a conversar sobre a rede, a ideia é falar de como ela surgiu. Nossa primeira pergunta, então, Marisa, é essa. Como foi que o movimento começou? A gente tem que primeiro pensar nas concepções, né? Da onde que surge, né? Então, a gente tem que pensar um pouco que as transformações da estrutura social e das relações sociais, econômicas e culturais que ocorreram e que ocorrem nos centros urbanos têm várias implicações numa mudança de um perfil da questão do que é violência e como ela aparece justamente na perspectiva da morbidade, da mortalidade dos jovens, né? Em especiais jovens negros pertencentes às classes subalternas. E isso não acontece só aqui, né? É um contingente de jovens existentes na América Latina, vendo uma situação de vulnerabilidade, aliados a turbulentas condições socioeconômicas de muitos países dessas regiões. Provoca, então, uma tensão entre os jovens, que agrava diretamente os processos de integração social, e algumas situações fomentam o aumento da violência e da criminalidade. Então, essa ordem dominante tem ampliado condições de precariedade e de vulnerabilidade dos jovens, a partir da perspectiva classista, racista, homofóbica e da ordem proibicionista, que, com o pretexto, né, de combater o crime organizado, tem funcionado como estratégia de limitação de espaços sociais de liberdade. Então, foi aí nesse contexto que pesquisadores da América Latina têm buscado compreender esse processo, que implica em condições precarizadas e persistentes que têm custado a vida de centenas e milhares de jovens, não só na América Latina, como também na Europa, com base no conceito de juvenicídio. No Brasil, a vulnerabilidade da juventude negra e indígena se expressa de várias formas, desde o extermínio concreto, a partir das prisões, de políticas de exclusão, preconceito, discriminação e todas as formas do racismo estrutural. E aí a gente tem vários dados que vão apresentando isso, né? Os jovens negros morrem 3 vezes mais que os brancos e grande porcentagem morre por ações da agente de segurança do Estado. Então, assim, quando a gente começa a pensar nessa questão da rede de proteção, não é uma coisa nova, né? Nós temos toda uma história, nós somos militantes de várias situações, né? A gente, tem gente que vem da luta antimanicomial, tem gente que vem da questão da criança, tem gente que vem da questão da luta em relação contra o proibicionismo. E aí, o que aconteceu? Em 2007, a gente começa, então, a discutir a questão da redução da idade penal. Nessa ocasião, o Milton, do MNU, vai para New Orleans e participa do Tribunal Popular Estado Brasileiro no Banco dos Réus. Não, ele participa do Tribunal Popular contra os Estados Unidos. Ele volta para o Brasil e a gente constrói o Tribunal Popular, o Estado Brasileiro do Banco do Réu. Estou falando um pouco de como que a rede não é uma coisa nova, a rede ela vai se enredando a partir de várias questões, a partir de vários movimentos. Então, assim, nós estamos falando do MNU, nós estamos falando de... não existe. Nós estamos falando do pessoal da criança e adolescente, nós estamos falando da questão do indígena. Então, é isso. Então, em 2007, a gente faz... Tribunal Popular, Estado Brasileiro do Banco dos Réus, a gente começa a discutir a questão do Comitê contra a Criminalização contra o Genocídio, a gente também faz parte da luta antimanicomial, e aí, assim, as coisas vão acontecendo, elas vai aparecendo cada vez mais uma necessidade que transcenda só a perspectiva do discurso, né? A gente vai considerando que discutir que sim existe genocídio, que sim existe a morte na quebrada, ela teria que sair do discurso e pensar numa outra perspectiva que implica numa dialética entre teoria e prática. 2017, então, a gente já estava com o livro, né, com esse conceito de juvenicídio vindo para o Brasil, e a gente já tinha feito o livro, já tinha discutido a perspectiva, e aí a gente então começa, a partir do Instituto de Saúde, construir um seminário. Esse seminário tinha como perspectiva poder pensar primeiro como que a gente traz essa discussão para cá, e nessa ocasião o doutor Herman Munhoz, o doutor José Manuel Valenzuela, o doutor Alfredo, o pessoal, quem estava presente, o pessoal dos Estados Unidos, e aí veio o pessoal das Vidas Negras Importam, e a gente começou então a pensar na construção desse seminário. Como foi a construção desse seminário? A gente considera que, por mais que a gente possa ter uma visão acadêmica, a academia não pode estar dissociada da prática. Então, a gente construiu esse seminário com mais de 50 movimentos na perspectiva de articular justamente essa teoria prática. A gente sabia que esse seminário ele não poderia ser só o seminário. Então, durante 4, 5 meses, a gente construiu o seminário e começamos a pensar como é que a gente pode construir e quais seriam os motes, né? E que esse seminário não parasse em si mesmo. Então, em 2017, a gente constrói o primeiro seminário internacional de juventudes e vulnerabilidades, homicídios, encarceramento e preconceito. A grande questão é que a gente tinha vários movimentos construindo esse seminário e a gente teria que estar vendo como que ele não ficasse só nele. Então, o que a gente fez? A gente fez 2 dias na Faculdade de Direito da USP, um seminário para justamente discutir a cor do homicídio, o encarceramento em massa, a criminalização da criança e adolescente, a questão das drogas. E aí, a grande questão, vamos ocupar um espaço em que não se escute a periferia. Então, nós escolhemos justamente a Faculdade de Direito da USP. Esse seminário foi um marco, né? Ele foi um marco porque juntaram cerca de 5 mil pessoas que nunca ocuparam a Faculdade de Direito da USP, de repente estão lá, estão ocupando, estão andando por esse, estão colocando cartazes, estão utilizando um espaço que até então era negado, e continua negado até hoje. No último dia, a gente junta 500 pessoas e nós fomos para a faculdade, para a Escola de Sampa Sapopemba. Na Escola Sapopemba, a gente reuniu 500 pessoas, e a perspectiva era colocar na prática o que a gente tinha discutido e aprendido nesse seminário. Então, a gente trabalhou com grupos de estudo, e esses grupos de estudo não de trabalho, e nesses grupos de trabalho a gente discutia essas questões. Então, a gente discutia, por exemplo, a questão do encarceramento em massa. E a pergunta era, o que pega? A segunda pergunta era, e aí, o que a gente tem feito para resolver isso? E a terceira é como que a gente se enreda. Então, a gente sai com todas essas questões, mas numa perspectiva de ir para os territórios. E foi aí que a gente, então, meio que vai lançar, né? Aí vai surgir a rede de proteção, numa perspectiva de pensar que o território é aquilo que vai dar voz, a ideia é que a gente vai se enredar nessa perspectiva e que a gente vai poder fazer um discurso contra-hegemônico, né? Parar de ficar nesse discurso de WhatsApp ou de uma denúncia, mas poder entender quem são essas vozes, dar visibilidade para isso, poder ressignificar a lógica de não ter mais o que fazer. Então, de poder achar que essas pessoas que estão lá possam minimamente ter a voz e a gente, junto com eles, buscar estratégias de resistência, sempre na perspectiva do poder popular. Marisa, fazendo uma ponte desse início da rede para os dias atuais, eu queria te fazer uma outra pergunta que tem relação com um termo que foi abordado pelo entrevistado de hoje e que também é o tema central desse primeiro episódio, que é o juvenicídio. Você pode falar para a gente um pouco mais sobre esse conceito? A ideia de juvenicídio, ela surgiu a partir do que eu, quer dizer, ela vem da perspectiva da ideia do feminicídio. E a partir dessa perspectiva, a gente começa então, e o Dr. José Manuel Valenzuela, ele vai cunhar esse nome para pensar justamente como é que essas questões da violência que vão permeando essa sociedade desigual, a sociedade capitalista, como é que isso se dá com a questão do jovem, né? O conceito de juvenicídio, na verdade, ele amplia a ideia de uma morte real ou o simples registro da morte dos jovens. Então, para um complexo de processos de criminalização desses jovens. Isso não acontece só no Brasil, na América Latina, a gente vai vendo, né, essas questões, situações de vulnerabilidade, de exploração, uma desigualdade social que permeia todas as relações. Isso vão provocando tensões. Então, nós estamos vendo que dessa tensão é nos jovens que a coisa vai ficando mais forte. E por que vai ficando mais forte? Porque a gente pensou na perspectiva do jovem. O jovem, por suas características, por buscar coisas novas, por buscar transgressão, por ter essa questão crítica, ele é o que mais vira e o que mais vira justamente frente a um olhar conservador, frente a uma lógica que busca justamente a homogeneização, é o jovem que vai implicar no questionamento. E a gente tem visto, então nós pesquisadores começamos a perceber, todos nós já tínhamos a ideia, todos já estudávamos a questão da juventude, e aí uma das questões que mais marcava era justamente essa perspectiva de morte. Então, não dá para a gente pensar na questão do juvenicídio só, ou não é só, né? Mas na perspectiva do homicídio. A Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio trabalha, nós hoje estamos com 140, acompanhando 140 casos, né? Que são casos que têm a ver, que estão relacionados com a violência do Estado de São Paulo, especialmente, e a gente trabalha justamente os homicídios, a tortura e as prisões forjadas. E a gente vai vendo que o final, quer dizer, a execução, a prisão forjada ou a tortura é o final de todo um processo de criminalização. Então, o juvenicídio é a falta de total de todas as políticas públicas. São todas essa perspectiva que é um Estado, e aí eu utilizo muito um autor chamado Luc Vacan, que vai justamente implicar que numa sociedade onde não tem mais o Estado de bem-estar social, você vai ter um grupo de pessoas que são as descartáveis. E o Estado penal é aquele que vai justamente... É esse Estado que você tem. O Estado de Direito não tem. Então, essas pessoas descartáveis vão ter essa política. E essa política se dá com a falta de educação, com a falta de trabalho. E aqui no Brasil, a coisa se estabelece com a questão de um racismo estrutural. E essa especificidade... É muito importante a gente falar, porque é uma especificidade que não tem a ver com uma questão, o jovem negro, tem a ver com uma perspectiva histórica que é marcada por uma desigualdade total, por uma escravidão de 350 anos, uma escravidão não acabada, né? Quer dizer, quando você... E aí a gente pode, em outro momento, explicitar melhor sobre essas situações, mas, na verdade, é isso. Quer dizer, é um país, nós vemos um país tradicionalmente violento, né? E que, na verdade, ele vai se organizar a partir desse sentido. E sempre com o medo do indígena, o medo do negro, depois o medo... E aí a gente, quando tem a dita abolição da escravatura, você começa a ter o medo do vagabundo, né? O medo da pessoa que está na rua, porque, na verdade, esse negro que saiu da escravidão, ele passa a andar na rua, eu tenho que criminalizar, e aí você começa a discutir a questão do medo do menino do tráfico, em vez de você pensar justamente o que significa a guerra às drogas, mas é sempre esse menino, é sempre esse jovem que vai sendo responsabilizado por tudo. Então, nesse sentido, isso não acontece só no Brasil. Se você vai pensar o que acontece que acontecia na Colômbia, porque agora a gente vai ter que pensar, são os falsos positivos. Quando você vai pensar nessa questão, quando você vai pensar na América Central, são as maras. Eu não sei se vocês sabem o que são as maras, mas as maras são justamente aquele grupo de jovens, aquelas que são as gangues, né? A 13 e a Salvatrucha, a 13 e a 18, que os meninos, os jovens saíram da América Central, foram para os Estados Unidos e para se proteger eles se organizavam em gangues. Mas isso também a gente pode se conversar um pouco mais. Mas o que eu quero dizer é que esses jovens, quando voltam para a América Central, eles voltam e buscam uma forma de se organizar, de resistência através dessas gangues. E eles passam a ser criminalizados e passam tudo o que acontece na América Central. Ninguém fala de desigualdade social, ninguém fala de opressão, ninguém fala da militarização do Estado, mas se fala dos jovens. Então, essa culpabilização, essa criminalização do jovem fez com que esse conceito ficasse justamente muito importante para que a gente possa, nós, enquanto pesquisadores de uma área super específica, pudéssemos dar voz para essa perspectiva. Porque, sim, a criminalização se dá de várias formas. Então, assim, nós estamos falando de um rejuvenescido, quando a gente fala de uma indústria cultural que vai criminalizando justamente esses jovens, e aí vai reforçando na ideia da família, mesmo que mora na quebrada, o recrudescimento dessa violência. Então, o rejuvenescido são várias políticas do Estado que vão corroborando para que esse jovem possa ser justamente o responsável por toda essa lógica. Especificamente, eu tenho um livro chamado Vidas Arriscadas, Trabalhadores do Tráfico de Drogas, que foi justamente entender por que esse menino é responsável por tudo que acontece. Então, essa preocupação de entender esse jovem, foi por isso que a gente entender e poder pensar quais são as formas de resistência, quer dizer, e é por isso que isso vai se juntando com a perspectiva desse conceito e como que a gente pode pensar na lógica da rede, que aí em outro momento a gente pode falar, como forma de resistência nesse sentido. Hoje nós temos, a maioria dos jovens que a gente tem acompanhado nos territórios são jovens de 18 a 24 anos, são eles que são presos forjados, são eles que são torturados e são eles que são executados. Então, assim, no Brasil, o juvenicídio, a gente pode pensar na questão do juvenicídio do jovem negro e, lógico, do jovem indígena, que aí seria outra história para a gente contar. Então, pensar hoje o que acontece na Colômbia, o que acontece na Europa, frente aos migrantes, o que acontece no Peru, o que acontece na Argentina, é pensar justamente qual a nossa responsabilidade enquanto sociedade em relação a esses jovens. Continuar na perspectiva de culpabilizá-los frente a tudo e dar como a única possibilidade a morte, o encarceramento ou a total invisibilidade é um compromisso que todos nós temos. Por isso que estudarmos o rejuvenescido é pensar não só na perspectiva acadêmica, mas na perspectiva política, qual o papel que nós temos na perspectiva de transformar essa realidade tão desigual, e a gente sabe que a única forma seria a revolução, mas como não podemos fazer isso, pelo menos resistir. Marisa, muito obrigada por estar aqui hoje. E para você que está escutando e não conhece o trabalho da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, segue nosso site também. Nosso e-mail é redecontraogenocidiosp@gmail.com. Nossos endereços estarão aqui na descrição deste podcast. Antes de passar para a entrevista com o professor e pesquisador colombiano Germán Muñoz, eu vou anunciar aqui a campanha Quebrada contra a Covid-19, promovida pela rede e que tem o objetivo de realizar uma ação educativa e de conscientização contra a Covid-19 pelos bairros nos quais a rede de proteção e resistência ao genocídio atua. São muitos em todas as regiões de São Paulo e da Grande São Paulo. Para essa campanha rolar, A gente precisa de ajuda financeira. Se você puder doar, o Pix é profdanilogel, prof de professor sem i, e gel de geografia com o no final, né? Então, profdanilogel@gmail.com. Os bairros onde a campanha será realizada e todas as informações que acabamos de citar nesse primeiro bloco estão também na descrição do episódio. Na última quinta-feira, dia 6 de maio, eu entrevistei o professor e pesquisador colombiano Germán Muñoz. Ele falou comigo um pouco sobre a ideia de juvenicídio e também sobre o que está acontecendo na Colômbia, que ele chamou de estado de guerra, uma guerra contra os jovens. A entrevista tem mais ou menos 50 minutos, ela é em espanhol, com uma dublagem minha mesmo por cima da voz do Germán e da minha, que falei em espanhol durante a entrevista. Durante ela, tem duas siglas que a gente citou e que não explicamos direito. A primeira é FARC, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, uma guerrilha que por muitos anos lutou contra os governos colombianos, com envolvimentos distintos com o narcotráfico, e a outra é o ELN, Exército de Libertação Nacional, que também pegou em armas há muito tempo atrás e segue até hoje com armas em punho lutando contra o governo na Colômbia. Olá, Germán, tudo bem? Primeiro eu queria te pedir para dizer para quem está escutando um pouco quem você é, onde você atua, o que, que você pesquisa. Sim, sí, Danilo, meu nome é Germán Muñoz González. Meu nome é Germán Muñoz González. Eu sou formado em filosofia, posteriormente em linguística e semiótica, depois em estudos culturais e finalmente em ciências sociais. Minha carreira é larga. Eu fui pesquisador e professor ao longo de uma trajetória de cerca de 40 anos. Já estou aposentado, mas sigo sendo pesquisador e professor em várias universidades, em Bogotá, em Manizales, e por convite em algumas outras universidades de Colômbia e América Latina. Bom, aqui no Brasil não é comum a gente ver muitas notícias sobre a Colômbia. Independentemente do que está acontecendo agora, a Colômbia não é tão presente no nosso noticiário. Então eu queria te pedir primeiro, se você puder, para falar um pouco desse quadro mais amplo político na Colômbia que levou até o que está acontecendo nos dias de hoje. Claro que sim, me parece muito importante dar um contexto. Me parece muito importante contextualizar, para poder entender do que estamos falando quando falamos da crise política e social muito grave que está acontecendo neste momento na Colômbia. Colômbia é um país onde, digamos, é um caso notável de violência que vem acontecendo desde 1948, que causou em todo esse tempo mais de 60 a 70 anos, pelo menos 250 mil mortos pelo conflito armado, dos quais 80% são civis, desarmados. Estamos falando de centenas de milhares de vítimas, de massacres e assassinatos seletivos, aos quais temos que somar muitos outros de desaparecimento forçado, despejo forçado, sequestros, execuções extrajudiciais, recrutamento ilícito, tortura, minas terrestres, violência sexual. O conflito armado na Colômbia tem razões grandes, diversas e distantes, principalmente a luta pela terra. Mas há outras causas mais recentes desde os anos 70 do século passado, como, por exemplo, a irrupção do narcotráfico, posteriormente do paramilitarismo, assim como uma grande precariedade, uma situação de injustiça, e igualmente o papel que tem tido o Estado neste conflito armado, afetando diretamente a toda a população, mas de maneira particular, no caso da minha investigação, afetando gravemente aos jovens. Então, cerca de 2 milhões e meio de menores de idade foram desalojados. 70 mil foram vítimas de crimes nomeados anteriormente dentro das filas da guerrilha e dos paramilitares. E todo anterior é parte de um conflito que hoje se mantém, se recrudesce em muitos territórios, apesar do cessar-fogo, graças aos acordos de paz, a assinatura dos acordos de paz com as FARC, que aconteceu em 24 de novembro de 2016. E parecia, nesse momento, que podíamos sair de uma guerra de 60 anos, mas o que aconteceu foi que começou um novo ciclo de violência genocida, que se poderia chamar extermínio dos líderes sociais e dos desorganizados. Essa é uma síntese ampla dos antecedentes. Atualmente, tem um antecedente de 2019, final de 2019, em paralelo com o Chile e com o Equador, de grandes mobilizações sociais, lideradas em grande parte por jovens, mas também por muitos outros setores sociais, da educação, dos trabalhadores, dos sindicatos, das associações de bairro. A partir de situações onde o assassinato de líderes políticos e as ameaças contra a população social com grande impunidade e a corrupção têm sido parte de uma violência que na Colômbia é excepcional e que parece explicar muitas coisas da vida social. Mas que tem uma razão mais cruel, mais crua por trás, que é a desigualdade social. Podemos falar um pouco mais de detalhe agora do que tem acontecendo desde 2019, durante o ano de 2020 e neste tempo agora de 2021. Aqui no Brasil, a gente também vive um genocídio da população preta, pobre, periférica e indígena. Algumas pesquisadoras e pesquisadores chamam inclusive isso de juvenicídio, numa junção das palavras jovem com genocídio. E o Estado tem um papel muito grande nesse juvenicídio. Qual que é o papel do Estado no que está acontecendo e no que acontece, como você disse, há tanto tempo na Colômbia? Hablar de juvenicídio é falar de um neologismo. Falar de juvenicídio é falar de um neologismo que começa a existir faz apenas 6 anos. Há um grupo de pesquisadores do qual eu faço parte, que inclui pesquisadores do México, da América Central, e também do Brasil e da Argentina, claro, de vários países da América Latina em geral. Porque quando Começamos a entender o que se chama de juvenicídio, que são basicamente execuções extrajudiciais acompanhadas de desaparecimentos forçados e muitas formas de tortura, entendemos, no dia que nos encontramos na primeira Bienal de Infâncias e Juventudes na América Latina, que aconteceu na Colômbia, que estávamos vendo, enfrentando a mesma situação em todos esses países, digamos, com distintas variantes, com algumas diferenças. Estamos falando de todas as formas de atentar contra a vida dos jovens, das e dos jovens. Quando falamos de juvenicídio, não estamos falando apenas de assassinatos. Também de assassinatos, que é a forma extrema de juvenicídio. Mas falamos de precariedade no trabalho, de exclusão da vida pública, de silenciamento, de criminalização nos meios de comunicação, de limitação nos direitos, proibição na mobilidade em territórios periféricos, como acontece no Rio de Janeiro, onde está proibido que os jovens negros frequentem as praias de turistas. Estamos falando de cerceamento das liberdades, de repressão aberta, e neste momento estamos falando na Colômbia, estamos falando de guerra de morte contra os jovens, guerra de morte por parte do governo com todo o aparato militar. É o que está acontecendo nesse momento e esse é o seu nome. Mas no ano passado, o nome que usávamos para falar de juvenicídio na Colômbia era massacre. Aconteceram muitos e distintos massacres em todo o território nacional, e a constante desses massacres é que são jovens os que são assassinados nos massacres. Estamos falando de uma radicalização. Estamos falando de uma radicalização progressiva do juvenicídio. Talvez a primeira notícia de juvenicídio que aconteceu no México, que deu origem ao nome criado por José Manuel Valenzuela, foi a de Ayotzinapa. Você se lembrará, em 26 de setembro de 2014, quando foram executadas 6 pessoas, 3 da escola normal de Ayotzinapa, 1 de soldado sem rosto, e 43 estudantes foram desaparecidos por ação e omissão das forças da polícia local, federal e do exército, em cumplicidade com políticos e narcotraficantes. De forma que quando falamos de genocídio negro no Brasil e de juvenicídio, que é massacre e hoje guerra de morte do Estado contra os jovens na Colômbia, estamos falando da mesma coisa. Ainda que tenha nomes e condições e variantes um pouco diferentes. Estamos falando então de todos os atentados contra a vida dos jovens. Tirar-lhes a vida, mas é também amputar-lhes a possibilidade de viver uma vida digna e com sentido. Negar-lhes a imagem com conteúdo da verdade, representá-los como pré-delinquentes ou como ameaças de perigo para toda a sociedade. Isso é o juvenicídio. E na Colômbia, o Estado e o Exército e também a polícia são muito importantes na execução deste juvenicídio. Estamos falando de uma situação que talvez você tenha ouvido falar, que na Colômbia é chamada de falsos positivos. Quando falamos de falsos positivos, estamos falando de 6.400 reconhecidos pela Comissão da Verdade desde 2002, mas que vem de muito antes. Esse reconhecimento recente neste século são dos governos de Uribe Vélez e de seus títeres, dos governantes que vieram depois. Esses 6.402 foram causados pelo Exército Nacional, basicamente jovens camponeses, jovens dos setores populares, enganados, levados para fora de seus lugares e suas cidades, com promessas de emprego, para matá-los, disfarçá-los de guerrilheiros e apresentá-los como mortos em combate. Estamos falando então do Estado contra os jovens. É assim que eu entendo. Falando um pouco mais sobre o que está acontecendo na Colômbia agora, as mobilizações de rua fortíssimas por todo o país. O que disparou o que está acontecendo na Colômbia neste momento, agora? Pois parece algo não tão importante porque ha ido crescendo. Vai parecer algo não tão importante porque cresceu pouco a pouco. Digamos, desencadenante de las protestas. Mas o ponto inicial, digamos, o que desencadeou os protestos e a greve nacional foi uma reforma tributária. Muito lesiva para uma população muito empobrecida por conta da pandemia e com muita raiva, com muita ira contida pela quantidade de genocídios chamados massacres ao longo de todo o território nacional e um governo que é surdo, cego e mudo, como diz a canção da Shakira, frente a todas as protestas do país inteiro e dos setores populares. Há um antecedente, digamos, nos protestos do final de 2019, que foram paralelos com os do Chile e do Equador. E que poderíamos dizer que ao longo de 2019 se levanta uma grande quantidade de protestos por toda a América Latina e no Caribe, não só neste território próximo à Colômbia, mas em todo o mundo inteiro. Mobilizações em grande parte contra a corrupção, pelos direitos humanos elementares, contra as políticas extrativistas de exploração da natureza e pelas reformas econômicas que precarizam a vida dos cidadãos e, claro, pelo abuso do poder. No ano passado, em 2020, se reativa a protesta, mas, sobretudo, se reativaram os protestos, mas principalmente se desencadeiam a partir do assassinato de um jovem em Bogotá, de apelido Ordóñez. Os dias 9 e 10 de setembro de 2020, se chamou esse protesto que se desencadeou por toda a cidade contra o assassinato desse jovem. Eu chamo esses dias das noites da grande vergonha nacional, dois dias de juvenicídio policial, que assassinou em via pública de forma rasteira, com armas de grande calibre, com uniforme ou com jaquetas escondendo o nome daqueles que estão, daqueles que assassinaram, assassinou 14 jovens desarmados na cidade de Bogotá. O que aconteceu foi um autêntico massacre condenado por todas as forças sociais, incluindo as políticas, mas oito dias antes, foram incinerados outros 9 jovens reclusos em um centro de detenção temporária em uma cidade vizinha de Bogotá. Então, mais de 50 massacres, mais de 200 vítimas e 82% das vítimas jovens. Essa é a linha que vem desde o ano de 2020. Em 2021, essa reforma tributária falida, porque a greve nacional, digamos que a deteve, assim como a saída do ministro que a estava promovendo, gerou uma nova tomada da cidade por parte dos que se levantam, que são, na linha de frente, os jovens. Não são os sindicatos, não são os educadores, não são as organizações reconhecidas, não são os movimentos tradicionais e muito menos os partidos políticos que não disseram nada, não levantaram sua voz. Se levantam os jovens, saem para as ruas sem organizações que os representem, tomam as vias públicas pacificamente e são violentamente reprimidos. Quando eu digo violentamente, estou dizendo que é o Exército Nacional com todo o seu armamento de última geração, de alta tecnologia, e a Polícia Militar. E essa repressão que ha cobrado já cerca ou mais de 50 vítimas mortais. É uma repressão que já fez mais de 50 vítimas mortais, mais de 1000 feridos e muitos desaparecidos, que não sabemos quantos são, porque os desaparecem e não voltam mais a aparecer, não sabemos onde estão, não tem informação sobre eles. Então a greve nesse momento, para além das reformas, tanto a reforma tributária, como a reforma da saúde, como a reforma trabalhista, como a reforma previdenciária, seria o primeiro dos temas sobre os quais se levanta a população, mas também contra a polícia militar. Pedem que se acabe a polícia militar. Mas também estão começando a pedir muito mais coisas. Começam a se somar a eles os caminhoneiros, os taxistas, os educadores. Muitos outros começam a se somar a essa greve nacional. E não há negociação. Não há negociação porque o governo nacional em 2019 negociou e tudo que negociou e acordou nunca cumpriu. Então não tem credibilidade na relação com o governo. Acredito ser importante dizer que lançar as forças militares às ruas não é novo. No ano passado, as forças militares estiveram nas ruas, mas é novo que agora saiam com tanques, saiam com armamento de guerra. Toda a sofisticação da guerra está na rua neste momento. Em Cali, em Bogotá, em muitas outras cidades medianas. Em Medellín, claro, também. É muito importante entender que as Forças Armadas, o Exército, as Forças do Ar, as Forças do Mar, etc., não têm função de polícia judicial. Não podem deter cidadãos para judicializá-los. A polícia sim pode fazer isso. E existe uma polícia que judicializa. O exército só pode dissuadir com a força o terrorismo. Assim se está chamando as manifestações nesse momento. Mas o exército, que foi chamado para prestar assistência a la creación del orden que se ha perdido con el paro. A recuperação da ordem que se perdeu com a greve. Não está cumprindo funções de assistência cívica. Com tanques não se pode. Não está cumprindo as funções de assistência cívica. Com tanques não se pode fazer isso. O exército está preparado para a guerra. Foi formado para a guerra. Tem armamento de guerra. Não pode controlar a ordem pública. Não estão preparados para isso. Estão preparados para a guerra. E a polícia militar, obviamente, também. E a polícia militar, obviamente, também. Os alcaldes não são capazes de manejar o levantamento popular. Os prefeitos não são capazes de lidar com o levantamento popular, porque não é mais simplesmente uma greve, é um levante popular. Os prefeitos de Bogotá, Cali e Medellín não têm a capacidade de dar ordem para os comandantes do exército e da polícia, que são nacionais. E, em consequência, os prefeitos não estão lidando, não estão controlando a situação. Por outro lado, não há garantias constitucionais. Se romperam as garantias. Não é um Estado de Direito nesse momento a Colômbia. É um Estado em situação precária, muito precária, de ordem constitucional. E está preparando a toma do poder. Se está preparando uma tomada de poder a partir de uma figura que se chama comoção interior, comoção nacional, ou estado de sítio, como se tem chamado ao longo da história, que dá poderes excepcionais ao chefe de Estado, poderes excepcionais para fazer o que quiser, amparado pelo estado de exceção. E, claro, para se perpetuar no poder, se assim o quiser. Não há instituições que controlem as que existem no país. Não há instituições que controlem. As que existem no país, auditoria, procuradoria, corregedoria, defensoria pública, não estão nesse momento trazendo nenhuma solução e nem sequer manifestando claramente a situação de um controle. As únicas que estão se manifestando são entidades internacionais, como as Nações Unidas, como a Comunidade Europeia, os senadores norte-americanos, os senadores norte-americanos, Human Rights Watch, instituições de direitos humanos de caráter internacional, mas dentro do país se nega abertamente que esteja ocorrendo atentados ou violações aos direitos humanos. Como não há negociação, como não há nenhuma mesa de debate para controlar a greve, não há nesse momento nenhum princípio de solução. Essa é a situação que está se apresentando muito grave, porque escala diariamente, já que o governo está criando pânico para que mais pessoas gritem, controlem, traga a força militar, façam o que for necessário. E já não sabemos se temos um presidente ou não. Depois que o governo perdeu o controle, depois que o senhor Duque, que é um fantoche do Uribe, perdeu o controle da reforma tributária e de seus projetos estrela, não está mais governando, está governando o Uribe através daqueles que são basicamente o seu partido e os adeptos do seu movimento. Não sabemos neste momento, porque é uma grande incerteza do que pode acontecer. A pandemia tem um papel importante, a crise econômica tem um papel importante e poderia acontecer que haja um golpe de Estado pelos militares ou um autogolpe criado pelo partido do governo para poder os militares para governar, como já fizeram antes os ex-presidentes Santos e agora Duque. Quem pode levantar sua voz agora para reagir? Os que estão na rua. Mas também La Minga, chamada assim, que são as forças dos povos originários do sul da Colômbia, que vêm do Cauca em particular, caminhando, já chegaram a Cali, poderiam continuar caminhando até Bogotá e somando forças que cheguem até a cidade de Bogotá para poder gerar propostas. Propostas que não sabemos neste momento que alcance teriam no nível nacional. Esse é o resumo do que está acontecendo, basicamente. Eu tenho lido algumas notícias aqui no Brasil nos últimos dias que parecem dizer que em Cali a violência é um pouco mais extrema. Você citou três cidades, né? Bogotá, Cali e Medellín. Você poderia falar um pouco mais, então, sobre a diferença tanto da composição da população nessas três cidades, quanto do genocídio e da resposta que o Estado está dando agora às manifestações, principalmente em Cali, em relação a Medellín e Bogotá? Sim, as três cidades que tu acabas de nombrar. Sim, as três cidades que você acabou de nomear. Capital de Colômbia. São Bogotá, capital da Colômbia. Capital del departamento, não temos estado, sino departamento de Antioquia. Medellín, capital do departamento de Antioquia. Departamento del Valle del Cauca. E Cali, que é a capital do departamento do Vale do Cauca, que são as três maiores cidades e mais importantes do país. Poderemos adicionar também Barranquilla, na costa do Caribe, com uma cidade igualmente muito grande e importante, mas essas três formam um triângulo no centro do país. Um triângulo na zona andina do país. Colômbia é um país de três cordilheiras. E nessas cordilheiras é que está a maior parte da população do país. Para além dessa população que vive na região montanhosa, temos a região das planícies orientais na fronteira com a Venezuela e da Amazônia vizinha com o Brasil. E também as zonas caribenhas e pacíficas perto das costas dos dois oceanos que banham a Colômbia. É um país de muita diversidade porque temos dois oceanos, três cordilheiras, regiões de planície muito grande e de selva amazônica imensa. Mas a diferença mais importante que poderíamos nomear para falar de Cali, diferente de Bogotá e de Medellín, é que Cali se encontra muito perto do Oceano Pacífico. E na costa pacífica da Colômbia vive a maior parte da população afrodescendente e negra do país. Nessa região chegaram os escravizados negros trazidos da África. A população negra em Cali ocupa uma zona periférica da cidade, muito importante, similar talvez ao que poderíamos dizer que acontece no Brasil, em cidades como Rio de Janeiro e Salvador, na Bahia. Por outro lado, Cali está também muito perto das regiões onde se assentam as comunidades de povos originários do sul da Colômbia. E essa região de povos originários, os Misaclos, Riondoi, várias, muitos povos originários, digamos, los que padecen la guerra más cruenta del país. Esses povos são, neste momento, os que padecem da guerra mais cruel do país, dos massacres permanentes, originadas porque é um território muito estratégico, onde se cultivou por muito tempo a coca, mas também porque é um território onde os grandes latifundiários têm zonas ocupadas e que nesse momento disputam o território com os povos originários. E os povos originários são anteriores à colonização, antes da chegada dos espanhóis. Povos originários que têm propriedade histórica e ancestral dos seus territórios e força armada. E que estão sendo desalojados a partir da guerra e da força armada por narcotraficantes, por múltiplos grupos armados, que igualmente em um tempo recente eram também guerrilha, e claro, por forças do Estado, que se encontram também disputando esses territórios. Então Cali é um lugar que nesse momento é muito estratégico, porque as forças mais organizadas do país são as dos povos originários. E poderíamos dizer também que é dos povos afrodescendentes. E esses povos organizados, obviamente, são uma espinha, uma pedra no sapato para os que disputam esse território e querem convertê-lo em zona de narcotráfico somente, ou de exploração mineral, ou de uso do território como passagem para as zonas onde há produção de maconha ou de cocaína até o Pacífico, para levar ela até os Estados Unidos. Diríamos que Cali é uma cidade. Por outro lado, também podemos dizer que Cali é uma cidade onde a população jovem é muito abundante. E é uma população que, mesmo sem estar muito organizada, é muito ativa. Muito ativa. Bogotá tem outras características. Diferente de Bogotá, já que Bogotá tem outras características. Então poderíamos dizer que Cali. Então por isso, Cali hoje se converteu no epicentro da guerra, no epicentro da greve. E por que se converteu no epicentro da guerra? Porque os protestos se mantiveram na rua dia e noite já faz mais de uma semana. E quem a manteve nas ruas foram os setores populares. E se manteve nas ruas pela cidade inteira, porque é uma cidade rodeada de uma periferia bem pobre. Então, a ideia de poder controlar a Cali significou para o governo enviar o exército com a ordem de pacificar a cidade em 24 horas, usando todos os meios possíveis. Eu diria que essa é a importância de Cali, seu lugar estratégico, as populações que a cerca e a importância que está tendo nesse momento a greve nessa cidade, que já não resiste a duas coisas, a fome e a ira causada pela intervenção das forças armadas, as forças da ordem. Medellín es una ciudad que tiene antecedentes de violencia mucho más fuertes en el Medellín es una ciudad que tiene antecedentes de violencia mucho más fuertes en el siglo pasado, con el narcotráfico y con los asesinos de aluguel, que son dos figuras muy importantes en la comprensión de lo que significó en Antioquia el conflicto armado. Hablar del narcotráfico. Falar do narcotráfico significa remeter a uma história muito mais ampla nessa região da Colômbia. História do café, a história da exploração do ouro e a história dos anos 80 e em diante do narcotráfico como fonte de riqueza importantíssima para poder tirar a droga da Colômbia, levar até os Estados Unidos a partir dos cartéis de Medellín. E também houve cartel em Cali. Os cartel de drogas em Medellín, Pablo Escobar. Cartel de drogas em Cali com os irmãos Rodrigues Orejuela. Não, Rodrigues Orejuela são perto de Bogotá. Esqueci neste momento o sobrenome do cartel de Cali. Mas Medellín tem sido um lugar que, devido à sua geografia, uma cidade que é um vale rodeado de montanhas, todas as montanhas e os espaços que rodeiam a cidade de Medellín são bairros muito pobres, como o que acontece no Rio de Janeiro. Bairros muito pobres, ocupadas por gangues de assassinos de aluguel, onde os jovens são jovens armados pelos donos do poder, pelos donos dessa economia ilícita. Assim que Medellín e Cali são duas cidades com uma história de violência muito grande, muito forte. Recentemente em Bogotá, nos bairros das montanhas que rodeiam Bogotá, começa também a acontecer um fenômeno de grupos armados. De modo que há setores sociais muito grandes, muito pobres, muito precarizados, muito violentos, que neste momento já não resistem às formas de fome que acontecem por causa da pandemia e da repressão e por conta da ira que provoca a repressão da polícia militar. Poderíamos falar então desses fatores explicativos para o que você me pediu. Herman, você disse que são os jovens na linha de frente, são os jovens que estão na rua desde o começo das manifestações que estão acontecendo agora, desse levante popular. Não sei se dá para chamar de insurreição já ou não, mas eu queria te perguntar exatamente sobre os outros atores políticos mais tradicionais, os partidos, os sindicatos, às vezes guerrilhas como a FARC, ou as guerrilhas que ainda atuam como o ELN. O que, que eles estão fazendo? Eles não dizem nada, não fazem nada, também estão na rua, ou quem está na rua segue sendo majoritariamente os jovens e a população afrodescendente y de pueblos originarios? Danilo, hablar de insurrección es demasiado, es un término que todavía no aplica. Falar de insurreição é demais. É um termo que não se aplica ao que está acontecendo agora. Porque a insurreição implicaria um povo organizado com uma linha clara de ação, unido frente a um governo opressor. Então, insurreição contra o governo opressor na Colômbia ainda não existe. O que acontece são revoltas, e nesse momento, o que está acontecendo, eu diria que é um levante popular. Não são somente estalidos, como aconteceu em diversos países da América Latina. Estalidos pequenos de reivindicação, por exemplo, econômica, como aconteceu, por exemplo, no Brasil em determinado momento, com o preço da passagem. Ou como aconteceu em outros lugares, onde a reivindicação tinha a ver com temas relacionados também com violência, mas muito localizados. Podemos dizer que o Chile também está conhecendo um levantamento popular, um levante popular, e um levante massivo, onde não só os jovens são os protagonistas, mas no Chile os jovens também são a linha de frente, e há muitas organizações juvenis de primeira linha. No Equador também foram os jovens a primeira linha, a linha de frente. Na Colômbia, com certeza, nesse momento, é um levantamento popular. Que lugar tem, neste momento, as organizações tradicionais? Os sindicatos protestam na Colômbia com alguma periodicidade por reivindicações trabalhistas exclusivamente e uma reivindicação econômica, quando negociam os seus salários, por exemplo. Não permite entender a forma em que han existido os sindicatos em Colômbia. Mas não se pode dizer, pela forma como existem na Colômbia, que os sindicatos são uma forma de organização orgânica de oposição del neoliberalismo en Colombia. As formas do neoliberalismo na Colômbia. Por outro lado, han sido fuerzas importantes en Colombia los maestros. Por outro lado, os professores têm sido forças importantes na Colômbia. Os professores, educadores, estudantes universitários, o movimento estudantil está muito presente ao longo de todo esse século em todas as formas de protesto. Em todas as manifestações públicas. Nesse momento, os estudantes são importantes, mas não são uma força liberada pelas organizações de professores, por exemplo, que existem e têm força, mas que não têm capacidade, que não conseguem liderar a totalidade do levantamento popular que existe neste momento. Também teremos que falar dos camponeses. Também teríamos que falar de outras forças como os transportadores, que têm sido importantes. E, claro, com certeza, as forças muito mais populares das organizações de mães, de mulheres, de gênero, de distintos gêneros, diferentes gêneros. Todas as forças populares entram neste momento, nesse levante popular, mas não há alguma coisa, não há alguém, não há um grupo que os aglutine, que os una, que os faça sentir parte de um movimento consensuado. E como não há negociação com o governo, a mesa de negociação da greve, porque existe uma mesa de negociação da greve, tem representantes de alguns dos grupos que eu acabei de nomear, mas não tem um que lidere, não tem um plano orgânico, um plano único. E não tem uma reivindicação mais além das que eu nomeei, não as reformas. Que lugar têm as guerrilhas? As existentes e as que se desmobilizaram. Com o acordo de paz, as FARC se converteram em um partido político. E esse partido político, que hoje se chama Los Comunes, Os Comuns, é muito pequeno. Não tem força. E é um partido que não é capaz de propor neste momento nada, porque não tem nenhuma representação social e porque não tem reconhecimento por parte da população. Existem dissidências das FARC. Existem dissidências das FARC. Que não se desmobilizaram. Que não se desmobilizaram dessa guerrilha, continuaram fazendo guerra em alguns setores do país. Em alguns setores do país. São pequenos grupos. São grupos pequenos, armados. Que já não têm a força que tinham as FARC. Que já não têm a força que tinham as FARC. Ainda que sim, tenham capacidade para perturbar a ordem pública. Muitos dos que se desmobilizaram parece que se refugiaram em fronteiras cercanas de Colômbia. Muitos dos que se desmobilizaram parece que se refugiaram nas fronteiras da Colômbia, com o Brasil, Equador, Venezuela. Mas não existe por agora capacidade de voltar a ter a força que tiveram antes de se desmobilizarem. E os que se desmobilizaram estão dizendo agora, chega de guerra. Vamos entrar em uma proposta política. O ELN continua existindo como guerrilha. E é uma guerrilha federada. Não tem um comando central. Tem federações e cada grupo do ELN tem o seu próprio comando. E atua por iniciativa própria. O que faz muito difícil negociar com eles. Porque eles não têm um comando central reconhecido que dê ordens a todos os grupos federados que estão em regiões distintas do país. Muitas vezes se tentou negociar com eles, mas negociar com eles é negociar com alguns de seus grupos federados, não com a totalidade. E isso faz com que seja muito difícil, na greve atual, pensar que o ELN vai atuar em uma espécie de mesa de debate negociada da greve. Que outros atores sociais podem existir? Teríamos, então, que reconhecer que o que há são pequenas. Talvez tenhamos que reconhecer que o que há são pequenas, que o que há são pequenos coletivos, não organizações, coletivos e grupos conectados, coletivos na rua e grupos conectados na internet, nas redes. Mas não existe uma organização central. O que faz a tarefa do governo seja um pouco mais fácil, porque a tarefa do governo é criar pânico, dizer mentiras através dos meios de comunicação. E talvez tenhamos que dizer que tem outras forças como as igrejas cristãs, que toda a América Latina e também no Brasil têm tido um papel, sempre tiveram um papel importante. Eu não as nomeei antes. Essas igrejas não estão neste momento na greve. Nem sequer se pronunciam. Em consequência, como consequência, o governo conta com elas. Elas têm um partido político do governo. O governo, então, reprime com as armas, cria medo e, por outro lado, mente. E engana. Permanentemente através dos meios. Isso é suficiente para manter o poder. Os movimentos que se gestam nestes dias na calle tenham alguma capacidade. Talvez movimentos que seguem por esses dias na rua tenham alguma capacidade de poder gerar um novo jogo político. Porque para alguns o governo de Duque terminou. Porque para alguns o governo de Duque terminou na terça-feira passada. É dizer, já não há governo. Ou seja, não tem mais governo liderado por Duque. Nem o seu próprio partido político no governo, que é o partido político do Uribe, que pôs ele no poder, respalda totalmente a Duque. Em consequência, poderia suceder, como dije antes, que houvesse um golpe militar. Como consequência, pode acontecer, como eu disse antes, um golpe militar ou um autogolpe do partido chamado Centro Democrático para pôr um militar no governo, porque não acreditam mais no Duque. Essa é a situação política que se está, neste momento, digamos, dando. Essa situação política que acontece nesse momento, que eu pudiera neste momento dizer, e que não é algo que eu posso dizer, que é estável e que temos clareza, é muito dinâmica essa situação, muito caótica, muito difícil de predizer, de prever. Herman, eu não tenho mais nenhuma pergunta Então eu quero te deixar a palavra para dizer alguma coisa final que você pense que faltou, que precisa ser dita, e também te perguntar o que nós aqui no Brasil podemos fazer efetivamente para apoiar, para dar suporte à greve nacional e à mobilização de rua que está acontecendo na Colômbia agora. Aí algo que talvez olvide dizer de passo. Uma coisa que eu esqueci de dizer e que me parece importante dizer agora é que na raiz dos acordos de paz se criou a jurisdição especial para a paz, que são juízes que neste momento fazem parte dessa jurisdição e que recolhem informação que julgam todos aqueles que fizeram parte da guerra de mais de 60 anos contra as Farc, que estão neste momento julgando também as próprias Farc, os dirigentes das Farc. Mas que também tem um órgão particular que se chama a Comissão da Verdade. Eles têm um papel fundamental no momento atual do país. A Comissão da Verdade recolhe fragmentos diversos de verdades que nunca se disseram por parte das vítimas, mas também por parte dos vitimizadores, por parte de todos que interviram no conflito nacional durante os 60 anos que durou a guerra, que não se reconheceu como guerra por parte do Estado. Então é fundamental o papel desses dois organismos e o apoio a esses dois organismos. A JEP, Jurisdição Especial para a Paz, e a Comissão da Verdade. Que sem dúvida fazem muito pelo esclarecimento do que aconteceu, mas que também tem que fazer algo sobre o que está acontecendo nesse momento. Não é uma verdade do passado somente, mas é uma verdade do presente, do que está acontecendo agora. Que são acontecimentos que, como eu disse faz pouco, não têm controle, não têm garantia constitucional em um Estado de Direito. E que provavelmente vão desencadear uma comoção interior e uma tomada de poder absoluto por parte do partido do governo. Então, apoio a essas duas instituições. Mas também acredito expressar publicamente que a Colômbia está vivendo um estado de guerra, um estado de ditadura camuflado. E, claro, um Estado sem controle e sem governo, onde tudo pode acontecer e onde pode haver um banho de sangue se for declarada uma guerra civil entre os dois polos que se encontram nas ruas disputando a própria rua. Isso me parece que é o fundamental. Herman, muito obrigado pelo seu tempo, por ter conversado comigo, e eu espero que a situação por aí se resolva da melhor maneira possível, de preferência com o fim imediato dos assassinatos que o Estado tem cometido nas ruas, e que a gente possa ver, assim como a gente teve essa expectativa no Chile, né, em 2019 e 2020, algum resultado bom, alguma mudança positiva sair de tudo isso. Em Chile pode passar algo melhor, porque aí... No Chile pode acontecer uma coisa melhor, porque há um plebiscito que não aconteceu, que o governo não quis fazer, que poderia produzir uma mudança profunda. Mas na Colômbia, nesse momento, não há nenhuma expectativa clara sobre o futuro. Na Colômbia, na verdade, se falou por muito tempo sobre não haver futuro para os jovens. E esse é um termo que bateu fundo na consciência de muitas pessoas por muito tempo. Esperamos que não oscale essa grande violência que estamos presenciando e que essa ira contida não exploda mais do que já explodiu. Eu também desejo o melhor para o Brasil em meio à situação difícil que vocês também estão vivendo. Não só pela pandemia, mas pela situação política, que tampouco tem uma saída clara neste momento. Gracias, Danilo, por escucharme, por poner en conocimiento público estas cosas de las que hablamos. Termina aqui, então, o primeiro episódio do Enredando Quebradas, o podcast da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio. Este podcast é produzido pelo Anarrest, um coletivo de produção de conteúdo contracultural e libertário, e hospedado pela Rádio Sens, uma rádio online anticapitalista. Confere lá, @oanarrest com dois R's, STI, em todas as redes sociais, e sensecast.org para a Rádio Sens. Voltamos no mês que vem. Até lá, seguimos na luta pelo fim de todo o genocídio.